Você parece que tem mel na boca, me deixa babando. Eu fico doido, fico te querendo em meu colo, roçando. Você parece que tem mel na boca, me deixa babando. Eu fico doido, fico te querendo em meu colo, roçando. Bobeou, meu coração coitado bobeou. Já devia há muito tempo ter o seu amor. Bobeou, meu coração coitado bobeou. Já devia há muito tempo ter o seu amor. Pra ficar sentindo prazer, se amar, se dar, se perder, e ficar feliz, sempre feliz. Pra ficar sentindo prazer, e se amar, se dar, se perder, e ficar feliz, sempre feliz. Você parece que tem mel na boca, me deixa babando. Eu fico doido, fico te querendo em meu colo, assando. Você parece que tem mel na boca, me deixa babando. Eu fico doido, fico te querendo em meu colo, assando. Você parece que tem mel na boca, me deixa babando. Eu fico doido, fico te querendo em meu colo, roçando. Você parece que tem mel na boca, me deixa babando. Eu fico doido, fico te querendo em meu colo, roçando. Yeah, bobeou, meu coração cuidado bobeou. Já devia há muito tempo ter o seu amor. Bobeou, meu coração cuidado bobeou. Já devia há muito tempo ter o seu amor. Pra ficar sentindo prazer e se amar, se dar, se perder, e ficar feliz, sempre feliz. Yeah! Pra ficar sentindo prazer, se amar, se dar, se perder, e ficar feliz, sempre feliz. Você parece que tem mel na boca, me deixa babando. Eu fico doido, fico te querendo em meu colo, arrasando. Você parece que tem mel na boca, me deixa babando. Fico doido, fico te querendo em meu colo, roçando. Você parece que tem mel na boca, me deixa babando. Fico doido, fico te querendo em meu colo, roçando. Você parece que tem mel na boca, me deixa babando. Eu fico doido, fico te querendo em meu colo, roçando. Você parece que tem mel na boca, me deixa.